Hoje aqui o nosso pré-reveillon só começando. Casa de Show Recreio de Ananindeua. Pop Saudade, o som do Cineral. O som do amor. Na sua ausência eu chorei, sentindo no meu peito a dor da solidão. Pop Saudade. Eu sofri sem ter os teus carinhos, por isso vim pedir perdão, fazer feliz meu coração, que não consegue mais viver sem você. E nunca mais, nunca mais vou deixar você tão só. Nunca mais vou brincar contigo. Nunca mais fica sem você. Nunca mais, nunca mais vou deixar você tão só. Nunca mais vou brincar contigo. Nunca mais fica sem você. Nunca mais, nunca mais. Pop Saudade. Pop Saudade 3D. Foi assim que descobri o amor. Você partiu e eu fiquei. Na sua ausência eu chorei, sentindo no meu peito a dor da solidão. Eu sofri sem ter os teus carinhos, por isso vim. Vai começar abraçando a nossa família Pop e vai chegando junto hoje para esse grande encontro. Pop Saudade Cineral, minhas popetes, alô Iris, um abraço pra você, menina, seja bem-vinda. A velha guarda do Pop chegando junto, Marcelo Cão e Acema, um abraço do maestro. Fica sem você. E aí, Tomé, pé de valsa. Nunca mais vou deixar você tão só. Nunca mais vou brincar contigo. Nunca mais fica sem você. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Vamos lá, família! Pop, pop, pop, saudade. Disseram que você nunca esqueceu de mim. DJ Neto Saudade. Eu também estou sofrendo, que saudade estou morrendo. Meu amor, volte pra mim. Aí, DJ Neto. Eu soube que você chorou. Alguém falou em mim. Se você não gosta dele, e por que não deixa ele? Larga tudo e vem pra mim, pra mim. Duvido tu voltar. Volta, vem pros meus braços.

Felipe Churupita. Agora é Pop Saudade 3D. Parceiro Léo, da equipe Churupita, já tá na área com a gente. Eu andei demais. Veja o seu grande amor, meu parceiro. O que vi no Leandro. Olhar. E aí, tio Leandro? Você é a minha favorita, Claudinha. Gente, chegando junto pra curtir aí, ó. Diz que guarda o verdadeiro amor. E me fez um sonhador. Como estou agora? O maestro do pop. Eu quero saber o seu nome, menina. Por que você brinca com meu coração? Eu sinto saudade, é demais meu desejo, menina. Amo você. Eu quero saber o seu nome, menina. Por que você brinca com meu coração? Eu sinto saudade, é demais meu desejo, menina. Amo você, menina. Amo você. Atenção do Caio da produção, não chega, Caio. Aqui com meu parceiro Dentinho. Rapidinho, meu irmão. Mas é que a gente era jovem demais. E por besteiras, a gente brigou. E eu te perdi. O tempo passou, mas não te esqueci. E você? Você foi o meu primeiro amor. Saudade. Você foi o meu primeiro amor. Você foi o meu primeiro amor. É. Você foi o meu primeiro amor. DJ Neto. DJ Neto Saudade. A gente brigou e eu te perdi. O tempo passou, mas não te esqueci. Você foi o meu primeiro amor. Você Bob Saudade. O meu primeiro você vai pensar no que faz, e a saudade vai te lembrar dos tempos atrás. Aquele nosso sonho tarde demais, sem realidade. Quando se ama, a gente não traz. E aí? Agora penso mais em mim. Já tenho um novo amor aqui, oh, oh. Só tá começando aqui no recreio. Baby, já cansei disso tudo. Baby, já não me iludo. Já tenho outro em seu lugar, oh, oh. Baby, já cansei disso tudo. Baby, já não me iludo. Já tenho outro em seu lugar. Pop Saudade 3D. Pop Saudade. Um dia você vai pensar no que faz. Vamos lá, família! E a saudade vai te lembrar dos tempos atrás. Aquele nosso sonho tarde demais, sem realidade. Dá-lhe, Popete! Se ama, a gente não traz. Agora penso mais em mim, já tenho um novo amor aqui. Oh, oh, oh. Bem, chama a primeira dama do Marcelo Cão. Baby, já não me iludo. Casal Raiz, meu irmão. Já tenho outra em seu lugar. Oh, oh, oh, baby, já cansei disso tudo. Baby, já não me iludo. Já tenho outra em seu lugar. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Sonho com você um dia perto. Cara, quando a gente ama alguém, quando se ama alguém, não é bem fácil controlar. A vontade de querer com esse amor fica. Mil e uma noite intermináveis a se amar. Dentro do meu quarto, na minha cama, fico só. Pensamentos vão e voltam e me fazem sofrer. Quando durmo, sonho com você a mim. Vai embora para nunca mais aparecer. Eu grito. Então grita, vai. Não, não, não. Pop. Não se vá. Não, não, yeah. Não, não, não. Não se vá. Alguém não é bem fácil controlar. A vontade de querer com esse amor. Parceiro Valdo, bem a Jaque. Chegando junto, o nosso casal Pop 3D. Olha que camisa bonita, hein, meu irmão? Estreando hoje. A camisa do casal Pop 3D. Tá bonita. Tá muito linda. Pensamentos vão e voltam e me fazem. Quando durmo sonho com você a me dizer que vou embora para nunca mais aparecer. E eu grito não, não, não. E não. Não se vá, não, não. E aí, Milena? Tá chegando, menina. Jorginho Lambi Lambi, que daí é? Fala, Jorginho! Não, não. Pop Saudade! Ô, mulher pra impregnar! Quando eu chego em casa, você vem me perguntar. Onde estava, onde andei, que eu tenho que te explicar. Por você tenho louca paixão, e pra que tanta explicação? Se você é o bastante pra nossa infinita união. Se você é o bastante pra nossa infinita união. Pop Saudade, Pop Saudade. Eu queria que você soubesse o quanto eu te amo. E soubesse o valor que eu tenho

eu flutuei no teu amor. As luzes molhadas dos teus olhos me cegam, tuas pernas me laçam e a teu corpo me entrego, ardente como fogo, derretendo a neve, me seduz com teu sabor. Antigo e moderno, é verão, é inverno, brilha na terra em todo o universo. Se o mundo gira, respire o amor, nós somos o mundo, eterno amor. Nós somos um eterno amor. O destino revelou um dia eterno, eterno, eterno amor. Nós somos um eterno amor. O destino revelou um dia eterno, eterno. Deus, Monteiro. Vale do Maestro aqui no Recreio. Só tá começando, meu irmão. Já não me lembro mais quanto tempo faz que você se foi. Você me deixou pra trás, você não foi capaz de pensar em nós dois. E agora, meu irmão? Agora você vai ver, você vai se arrepender e vai ser tarde demais. O Maestro. Quando você me deixou, você nem sequer pensou, não é assim que se faz. E você, meu irmão? Você nem sequer pensou em mim. Você nem sequer pensou em nós. Você foi muito egoísta, sim. Você só pensou em si. Dá-lhe pop! Mas agora que você está só. Bora dar um surubida! Bora pra cima, Maurinho! Você vê! E você, você e eu! E hoje a gente vai esquecer o nosso nome aqui no Recreio, meu irmão! Depois de tudo que aconteceu, quem agora não quer mais sou eu! Uou, uou, você quer, meu amor? Quero amor sincero, não era ilusão. Tocaste bem fundo no meu coração, com muito carinho e muita paixão. Capricha, maestro! Mas só vou amar quem me ama e der valor. Queria acreditar nas suas juras de amor. Já ouviu falar desta minha canção? A minha história eu vou lhe contar. E aí? Eu tenho uma garota que é um avião. Fala, briga, o seu grande amor chegando junto aí, ó. Foi no final de tarde, domingo de verão, quando eu conquistei seu coração. Você vestida jeans, caminhando de lugar, batendo aquele papo informal. Meus olhos verdes, era uma tentação. Deixa eu canto com meu coração. Um corpo de princesa, só anda. Fazendo levantar o meu astral. Você pode até gostar de outro rapaz. Ele der amor muito mais. E ele pode? Pode ser então um outro cabeludo, ou mesmo um ladrão de coração. um ator principal, ou mesmo um papudinho. Pode ver que eu não estou sozinho. Como é que é? Oh, meu amor, beija pra quem dá seu coração. Oh, meu amor, não pense que eu estou na solidão. Oh, meu amor, beija pra quem dá seu coração. Oh, meu amor, não pense que eu estou na solidão. Bem-vindos, família, ao baile do maestro. Ela vinha de dentro do mar, vinha de longe cansada, talvez maltratada, queria falar. Um sorriso brilhante, não tem uma noite para conversar. Bate o maestro do pop, vai dando pontapé inicial. Aquela famosa bicuda inicial. Hoje aqui no Recreio Ananindeua. Ainda tem o covarde Paulinho Boy, ainda tem o DJ Daldo. E o trio da humildade vai se unir daqui a pouquinho. Que lindo, o cantar da sereia. Daqui a pouquinho tem o som do Cineral. E logo após o pop volta. E a gente vai nesse ping-pong aí, ó. Com um sorriso brilhante, não tem uma amante para conversar. Apaixonado e me deixar de lado e sorrir do meu grande amor. A noite no meu quarto, ao dormir, eu sonho com ela. Pra ficar no CD, a minha Cinderela é você, minha febre de amor. Ela me chama de careta, mesmo assim sou amarrado no seu coração. Assis Produções. Eu sou um louco apaixonado, me declaro e faço tudo e ela diz que não. Não consigo esquecer. Eu grito tanto o seu nome, mas você não quer me ouvir. A solidão já me consome, preciso de você aqui. Tornando muito som aqui no pop. Só tá começando aqui o baile do maestro, hein? Que loucura, eu namorando você. Eu não quero te perder. Você, meu pop. Mas que loucura, foi tão gostoso te conhecer. Seu beijo faz enlouquecer. Assis Produções, CDs ao vivo. Amorzinho, quero sentir teus carinhos. Você é tão gostosinho. E você, mulher? Você é tão nova pra minha idade. Quero continuar esse lindo romance. Nosso parceiro DJ Evaldo tá na área, oferecendo as músicas aí pro Rosman. Acontecer. Um abraço, Evaldo, tamo junto, maninho. Que legal. E o maestro vai tocando aqui no Recreio. Maestro! Procuro uma menina bonita e carinhosa. Carinhosa. Seja inteligente, educada e gostosa. Sem brincadeirinha, meu. Procuro uma menina

amor é quebrar. Braga também é caltrim, é caltrim, é caltrim. Braga também é caltrim, é caltrim, é caltrim. Você dá um passo aqui, dá mais dois passos pra lá, gira e roda o corpo dela, faça a mina flutuar. Se entregue nessa dança, brega caltrim no Pará. Brega também é caltrim, é caltrim, é caltrim. Brega também é caltrim, é caltrim, é caltrim. Trio da Humildade, DJs Paulinho Boy, o Covarde da Saudade, DJ Neto Saudade e o Pretinho DJ Dalton. Juntos, eles irão balançar, sacudir e fazer a alegria da família Pop. Aqui na Super Máquina do Tempo, Pop Saudade 3D. Bora dar uma respirada agora, vai. Só na categoria, maestro. Sozinho no quarto e lá fora a chuva que cai. Eu fico pensando nos momentos que não voltam mais. No peito um sufoco, o amor precisando sair. Nas mãos um nervoso e um choro querendo explodir. E aí? Por isso eu lhe peço que... Você quer abraçar com carinho os fugitivos do Pop? Luiz, o Leandro, vale. Bora, Máximo! Lá fora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso sem você ficar. Poucos caminhos que tive que andar, na triste saudade que fere e mata, naquele abraço que eu não pude dar. A maior e melhor estrutura de saudade do Pará, Pop Saudade, a super máquina do tempo, 3D. 3D. E nos travesseiros seu perfume gostoso ainda sinto. E na cabeceira sua foto sorrindo um pouquinho. As lágrimas... Bora lá, churubita, mas pólvora! Posso ao menos evitar. Eu rolo na cama sem saber se você vai voltar. Como é que é? Por isso eu lhe peço que venha depressa. Me aperte, me abrace, não vá me deixar. Lá fora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso sem você ficar. A Super Máquina do Tempo 3D. E eu fico pensando nas coisas passadas, dos longos caminhos que tive que andar. Bora, maestro! Capricha, meu irmão! Um abraço que eu não pude dar. Pop, Pop Saudade. Saudade 3D. Pop! O infinito está em teus olhos, teus cabelos e tua boca, que me deixam sempre louco de vontade de tocar. E aí, recreio! A eternidade é o momento encontram, nossos sexos se enfrentam, uma luta de amor. Abraço, gente. Deixa eu abraçar com carinho aqui a Rosângela, aí da panificadora, pão especial aí da Cidade Nova. Estamos fazendo uma visita aqui no Pop Saudade. Obrigado pelo carinho. Ouve o que eu vou falar. Queria estar a todo instante contemplando teu semblante. Tá gravando? E ficar eternamente dentro do teu coração. Assis Produções. Partilhar das alegrias, dia e noite, noite e dia, colher nos campos a poesia e entregar em tuas mãos. Você é minha luz, minha estrela. Meu mundo está dentro de você. DJ Neto Saudade. Porque já tenho mais de mil razões. Bora, Marcelo Cão, bora, Sema. Um abraço com o carinho aqui do maestro, DJ Neto. Me dá coragem pra vencer. Bravão! E aí, Jaqueline, o casal Pop 3D. Estrela, estrela, felicidade é um instante de prazer. Estrela, estrela, o meu universo é você. Estrela, estrela, felicidade é um instante de prazer. Estrela, minha amiga Cláudia, carreira solo, já presente com a gente, um beijão do maestro pra você, meu amor. Tu é você. Gravações ao vivo do Pop Saudade 3D. É com ele, Assis Produções. É a força que me conduz. Meu mundo está dentro de você. Porque já tenho mais de mil razões para viver. Eu só tenho medo de um dia me perder. Aí o que será da minha vida sem você, amor meu? Você é minha luz, minha estrela. Meu mundo está dentro de você. Porque já tenho mais de mil razões pra viver. Todo mundo dançando, curtindo numa boa, na moral. Hoje aqui no Recreio, a Nani deu. A galera pra vencer. Já bebemos desde hoje até quarta-feira agora. Dali, Jorginho! Estrela, estrela, felicidade é um instante de prazer. E aí? Estrela, estrela, o meu universo é você. Eu vou sair pra procurar você. O maestro. Essa noite eu tenho que te encontrar. Dale, DJ Neto. Já faz algum tempo que a gente não se vê. E eu te amo demais, não dá pra te esquecer. Pra fazer amor, maestro. Pra fazer amor, só gosto. Ah, DJ Neto, saudade. Só você quem sabe gastar o meu prazer. Tudo perde a graça, distante de você. E aí? Te amo demais, não dá pra te esquecer. recordar. Eu dava tudo pra voltar. Parceiro Galo está aqui com a gente, meu grande amigo particular. Um abraço do maestro do pop pra você, Galo. Se você é da Daiane. Me chama. Eu dava tudo pra te reconquistar. Já não suporto ver o tempo passar. Você nunca imaginou que eu pudesse me deixar. E aqui no pop cantei a canção do amor quando eu te vi passar. Mas não contive minha emoção. Quero você numa transação. Você disse não assim, quase chego a desistir. Recreio! Mas não contive minha emoção. Quero você numa transação de amor. Que abraçar com carinho e mandar um beijão. Chega de a minha grande amiga Paty Paysandu, aí do Bonde do Amor. Isso aí, o DJ Neto deu um carinho muito grande, um carinho enorme. Sempre que pode estar no Pop Saudade. E hoje, assim, grande encontro, ela não poderia deixar de vir, ela não poderia ficar de fora mesmo. Bora, Paty! Aqui no recreio para amar. E sei te levar por caminhos de amor e prazer. Se você não tem compromisso, se tem mas não liga pra isso, e gosta de curtir a vida sem nada temer. Se você quiser, pode vir. Eu vou com você. Vai quebrar o saco, carinho, Alex do Marco. Está aqui com a gente do Pop Saudade. Curtindo o somzão aí, ó. Obrigado, Alex! Obrigado pela presença, maninho. Se quer amanhecer comigo, vou lhe dar amor e abrigo. Nos envolver nesse amor até nos consumir. Quer vir, amor? Quer vir, vem? Vem, amor, vem assim. Vem de ré. Vem amar. Alô, tio Pé! E a Kelly! Meus braços pra você! Nosso casal xodó do pop chegando junto! Pra curtir, meu irmão! Vem amor, vem assim, vem amar e sorrir. E depois, meus braços pra você dormir. Ficam as duas aqui! E passar a bola pro Cineral! E a gente vai nesse ping-pong gostoso até 4 da manhã aqui no recreio. E aí? Só agora eu sei o quanto me enganei, quanto fui acreditar nas suas lindas promessas de um grande amor. Pop Saudade. Isso só me fez chegar o maestro. Que os homens são iguais. Eu mereço esse castigo por ter confiado por uma. Só quem levou chifre em 2019, manda pra longe, meu irmão. Vai com Deus, amor. Seja feliz. Porque eu vou ser forte. Alô, casal raiz. Marcelo Cão e a Sema, o casal raiz. E falaram que depois da raiz vem o galho, meu irmão. Procede a informação. Não tente esconder se fracassar. A gente vai se ver. Fala, minhas bobetes! Algum tempo depois, até as pedras se encontram quanto mais nós dois. Até as pedras se encontram quanto mais nós dois. Isso aí vai de Divã pra Tayane com muito amor aí, ó. Eu, hein? Vai com Deus, amor, seja feliz. Bora aqui no Saudade! Cadê a Valéria, meu irmão? Porque os amigos da Saudade Futebol Pelada chegando junto aí, ó. Esquecer. Um dia a gente vai se encontrar. Não tente esconder se fracassar. E após essa, o Sideral chega junto. A sua primeira apresentação aí, aqui no Recreio Ailon Deua. Juro, eu tentei, não consegui mudar esse seu jeito tão arrogante. Nunca pensei. As coleguinhas do Pop chegando junto aí, ó. Que fosse assim. E aí, Joelma? Às vezes sensível e tão provocante. O maestro do pop. Seria bem melhor nunca ter te conhecido. Quem sabe assim talvez nunca teria sofrido. E agora? Agora é tarde, eu sei. Pois sem querer por ti me apaixonei. Agora é tarde, eu sei. Pois sem querer por ti me apaixonei. Como é bom saber que estamos em segundo lugar no seu coração. Pois o primeiro é de Deus. Obrigado, meu Deus. Alô, Jay Duda, J Saudade. Depois da vinheta chega o Sideral, som do amor. Bora, Tomé, pé de valsa. Um abraço pra você, negão. Juro, tentei, não consegui mudar esse seu jeito tão arrogante. Nunca pensei que fosse assim. Às vezes sensível e tão provocante. Seria bem melhor eu nunca ter te conhecido. Quem sabe assim talvez eu nunca teria sofrido. Pop Saudade. Agora é tarde, eu sei. Pois sem querer por ti me apaixonei. Agora é tarde, eu sei. Pois sem querer por ti me apaixonei. Agora é tarde, eu sei. O trio da humildade.